lágrimas de dor. Eu vou chorar por você, amor. Lágrimas de amor. Eu vou chorar por você, eu vou. Você quer machucar minha vida do seu jeito. Não sou seu mamulengo, minha dor guardo no peito. Esse telego tengo. Você dance com respeito. Faça deles bom proveito. E os presentes que te dei, anda no dedo, cordão no peito. Machucar minha vida do seu jeito. Não sou seu mamulengo, minha dor guardo no peito. Esse telengo tengo. Você dance com respeito. Faça deles bom proveito. E os presentes que te dei, anel no dedo, cordão no peito. Machucar.